lua cheia, eu tenho um pé estrelado. Tenho um palácio nas nuvens que até parece encantado. Amanhece todo branco, de tarde fica encarnado. Eu tenho um cavalo baio, eu tenho um vinho chorando, uma gaiola de flecha, onde mora o meu chanchão. Meu sabiá quando canta e cangalho o coração. Na serra, cobertinho de saber, uma rede pequenina, mas balança como que. Se tu quiser morrer, tudo isso é pra você.